Eu me lembro tanto de nós dois, tão apaixonados, fazendo planos pra depois. Mas algo deu errado, ainda não caiu a ficha pra mim. Ainda não me toquei, se aquele beijo era mesmo o fim. Até agora não sei se você vai me procurar ou me tirou da cabeça. Será que eu devo te esperar ou é melhor que eu esqueça? Eu confesso, sem você do meu lado já não vejo saída. Não sei por que me sinto preso ao passado, na dor da despedida. Aonde você foi parar? Pra onde a vida te levou? Quando você vai voltar pra ser de novo meu amor? Se continua em sua lembrança, quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor. Se você vai me procurar ou me tirou da cabeça, será que eu devo te esperar ou é melhor que eu esqueça? Eu confesso, sem você do meu lado já não vejo saída. Não sei por que me sinto preso ao passado, na dor da despedida. Aonde você foi parar? Pra onde a vida te levou? Quando você vai voltar pra ser de novo meu amor? Se continua em sua lembrança, quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor. Pra onde a vida te levou? Quando você vai voltar pra ser de novo meu amor? Se continua em sua lembrança, quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor.